detalhe. De briga em briga, nem vem falar que foi faltar de tentativa. Não sou covarde, isso é mentira. Baixa essa voz que eu odeio baixaria. Até de madrugada, mostra que eu tô perdendo.